nesse momento. Saída é? Será Gole, Eval e Krat, ok? Obrigado, 601. Noite, eu vou no 764, ponto de espera da 28, pronto. Sim, a gente mantém a posição. Mantém. Para o táxi TAM 8002, com 87 a bordo, alternando Guarulhos, 4 horas e 7 de autonomia. TAM 8002, está livre, táxi via Juliette, Alfa, Golf, ao ponto de espera da 28, ajustado no 0 no 3, quando pronto a torre em 18.3 para decolagem. Tenha um bom voo e uma boa noite. Juliette, Alfa, Golf, ajustado meio 13, quando pronto 18.3, no ponto de espera da 28, TAM 32, Cauchy 8002. Alfa, Golf, na 602. Atento aí ao... vai saindo do pátio principal, após estar livre o seu ingresso do pátio principal, chame novamente a Taxi Lima. No 602, livrou. No 602, ingresse via Taxi Equilo no pátio 3 e chame para ingresso no pátio principal. Equilo, pátio 3, reporta para ingresso no principal, 602. Uno na escuta para cópia? Copia. Couro 601 está autorizado no nível 320 para o Galeão pela Upazulu 14. Após a decolagem da 28, curva à esquerda, saída Gole, Eval e após voo direto à posição Krat, o transponder é o 5163, controle opera em 1980, Cotejo. Galeão, nível 320, Pesulu 14, decola 28, curva à esquerda, saída Gole, Eval, após Eval, voa direto Krat, 5163, transponder, 198, controle Salvador, 601. No 601, no correto, só confirmando, o centro está ciente da solicitação do 36, porém foi impossível o 36, ok? Autorizado pelo 320, chama para o Tago. Perdão, chama para o puxa acionamento. Sim, a gente vai chamar, está pronto para o puxa acionamento na posição 71601. Ok, então no 601, aguarde um Cessna 402, que vai passando a sua retaguarda em alguns instantes. E assim que o mesmo estiver liberado, está livre o seu puxa acionamento, chama para o táxi. Ciente, após o Cessna, passar a retaguarda, inicia, chama para o táxi, 601. O Gol 602 está ali, prosseguir ingressando no pátio principal até o portão 01. Ingressando para o 01, Gol 602. Lima Kilo Zulu está ali, prosseguir via Lima, Mike, chame na Quebec para o cruzamento da pista. Solo antes da Alfa. Esquerda 219 antes da Alfa, Jet 67X08. Controle Salvador 1193. ...273, autorizado Serra Vita 363, informe passando, ajuste 1013. Proa, Serra Vita 363, 1-0, 1-3, para prosseguir descida, 1-2-7-3. Iniciando aí na Alfa, após dar passagem, acho que ela já passou a sua frente aí, tá livre ingresso via Kilo, no pátio 3, chama para ingresso no pátio principal. Então, passou o TAM, vai Kilo e chamar ingresso no pátio principal, FG 6708. ingressar na Quilo e chamar para o ingresso no pátio principal, não é isso, senhor? Afirmativo, ingresse na Táxi Oi Quilo, cruze o pátio 3 e chame para ingresso no pátio principal. Tá sim, a gente vai cruzar o pátio então e chamar para ingresso, 767-08. Alfa mesmo, chame para ingresso na Juliette. Mantenha a posição antes da Juliette. Ah, vai seguir na Alfa então e vai manter a posição antes da Juliette. O FJ 6708. Dentro da 17, ao estacionar a frequência livre, tenha uma boa noite. Tráfego. Corrigindo. Solo Salvador, boa noite. Eu sou 3897, centro da informação Brava, aguardo autorização Guarulhos. 3897, eu tenho já autorizado aqui o 340 Guarulhos, aceita? Aceita. Autorizado então Guarulhos, nível 340, aerovia Upper West 50. Decola da pista 28, curva à esquerda, saída Gole, Eval e após direto Eudes. O transponder é o 5165, controle 1980, cotejo. Zero. 3560, reduza para 210 e desça para 2000 pés, ajustado 1013. Reduz para 2102, descendo para 2000 pés, 1013, ajuste 3560. Nada. 19.80, então corrija o controle de saída. Correto, TAN 3897, chame quando pronto para o push e acionamento. Chamar a Tona Sorbúrio. Paulo Gol 601 para o táxi, POB 115, autonomia 3 horas 56, alterna Campinas. Ok, 115, 3 horas e 56, Campinas. Tá livre táxi, ingressando no pátio 3, chame na Táxi Oi Quilo para ingresso na Alfa, ok? Pátio 3, chama para ingresso na Alfa via Quilo, 601. Tá, com a próxima Juliette, o FJ 6708. Ok, 6708, após o Gol que está taxiando e vai livrar o pátio em alguns instantes, está livre seu ingresso via Juliette para o portão 09. Então, após o Gol, vai Juliette 09, vai Juliette 6708. Decimal 3. 183, até breve, vão 273. Torres, Salvador, boa noite, vão 273, passa a Terra Vitor 363. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, 273. Sente, 273. 1013. Para 40040, 35488 na cara. Seguir o táxi 601 e aquilo. O 601 está livre ingresso na Quilo Alfa, na Táxi Oi Golf, chame a torre para a decolagem. Torre 183, QNH 1013, tem um bom voo e uma boa noite. Quilo Alfa na Golf 183, obrigado, boa noite, 601. 8002, decola aos 11, controle 19 decimal 8. Controle 19-8-0-2. 273, livre pouso, pista 28, no vento 230 graus, 8 nós. Livre pouso, 28, bom, 273. 720. Motor Departure Control, good night, this is Sunny 002. Good night, 8002. Radar contact, climb level 360 in the vertices. Check. Climb 25 level 360, down 8002. Salvador 3560, atinge batendo 2000 pés. Autorizado o final do ILS Yankee, informe estabilizado. Autorizado ILS Yankee, reportará estabilizado 3560. Com 764, chame Recife agora, frequência 1288. 1288, Gol 764. Livre à esquerda, 129 só. Víbora, primeira à esquerda, 219, 273. O próximo ponto de esperada, 28. 601 está autorizado alinhar e decolar, pista 28. Vento de 230 graus, 159. Alinha e decola, 28, Gol 601. Siga na Alfa Juliette para o portão 0612. Alfa Juliette 612, 1273. Kite 002, call number Safe Center, frequency 128.8. Safe Center 128.8, turn 8002. Have a nice night. Thank you. O localizador está 3560. Torre agora 183. 183, 3560, boa noite. Boa noite. Aumente uma noite. Torre Salvador, boa noite. Está 3560 no localizador. 3560, continue a aproximação e aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, 3560. Lock, trip 5488. Final taxa 76720, tá com 138 a bordo, 3 horas e meia, alterna com 20. 6720, tá livre táxi contornando a ilha à sua direita, após Alfa e Golf ao ponto de espera da 10, ajustado no 013, quando pronto a torre 183 para decolagem. Tem um vovô, uma boa noite, só confirma o POB é 138. 138, confirma a pista 10? Perdão, pista 28, Alfa, Golf para pista 28. Alfa, Golf para 28, gente, até 28. Nota 3560, passando Bora, prontifique, baixar travado. Livre pouso, pista 28, vento de 230 graus, 15 nós. Autorizado, pouso, pista 28, 3560. Salvador, 3897, na ponte 2, ponte 10, Paraná. A livre, puxa o sinamento, chama para o táxi, 3897. Chamará para o táxi, 3897. Zero, solo 20, livre à esquerda, chama 129 solo antes da alfa. 7, livre à esquerda, 129 solo antes da alfa, 350. Salvador, boa noite, tá 3. 560 livrou antes da alfa da sua escuta. 3560, prossiga Grécia via Aquilo no pátio 3 e chama para ingresso no pátio principal. 7, via Aquilo para o pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal 3560. Chame agora Recife, frequência 1288. 288601, boa noite. Horas e Galeão, tá livre táxi contornando a ilha à sua direita, Alfa, Golf até o ponto de espera da 28, ajustado 10, 13, quando pronto a torre 183 para a decolagem. Tem um bom voo, uma boa noite, tá 3897. Autorizado o táxi, Contornando a ilha, Greta Alfa, Golf, 0183, Delta 38, 900, uma boa noite, contrabando. A 3560 para ingresso do pátio principal. A livre ingresso, a tetoronave da companhia iniciando o táxi para o portão 03. Livre ingresso, a tetoronave 03, portão 3560. São Jona, descida para o 50. 240. Ok, 240, então será coordenada, guarde para a roda. Obrigado. Utilizado 35488. Agora 18:30, tem um bom posto. Boa noite, 30, boa noite, bom final de semana, 5488. Boa. Tem chamado de 198, gol. 198. Salvador, gol no 776, boa noite. Boa. Ação de identificação, desça para 2000 na CARI, 1013 o ajuste, informe estabilizado, ou no 776. Ok, na CARI, descida para 2000 pés, acusará estabilizado, ajuste 1013, gol, no 776. Minha 720, decola 24, controle 19, decimal 8. 198, obrigado, boa noite. C5488, cheque o trem de repouso, vento 230 graus, 10 mais. Ponto de embaixo, checar, tem livre pouso na 28-35488. 6720, subam 340. Atenção 340, 672A. Bom, nós temos 3897, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 3897. Web 6720, chame Recife, frequência 1288. 1288, 6720. Pode coordenar o 260, barulho? Agora já foi autorizado aqui o 240, confirmo. Sou 488, livre na sua escuta. 5488, tá livre, prosseguir via Alfa e Juliette para remota 14. Alfa Juliette, remota 14, gente. Gol no 940, é o solo, então estou coordenando com o centro 260, aguarde. Ah, obrigado. Decolaram, vento 230 graus, 109. Autorizando a linha de decolar, então 3897. Solo 6940. Prossiga, gol no 940. Então, confia, é, a gente aceita 240. Ok, aguarde só um instantinho pra cópia. Tô checando a saída aqui, concentre o controle, ok? Tá legal, sem problema, obrigado. Oito, aguarde o instante, o número 2 para a cópia. Eu já tenho autorizado aqui o 330 Recife. A saída será Aron Melim. Aron Melim, obrigado. Gol no 940 na escuta para a cópia. Na escuta, copia. Gol no 940, está autorizado para Guarulhos, o nível 240. Aerovia inicial Upper Whisky. Perdão, aerovia inicial é Whisky 1 até Confins. Após Whisky 1, 3 até Mavic. Whisky 57 até Campinas e após direto para chegada em Guarulhos. Decola da 28, curva à esquerda, saída Gole, Eval e após Eval voa direto à posição Arubi. Transponder ao 5172 e o controle em 1980, o cotejo.